noite vem. Com ela eu sei que tô bem. Ela é quem me faz feliz. Você é bem sei que a noite vem. Com ela eu sei que tô bem. Ela é quem me faz feliz. Você é bem. Que mina é essa, como é linda. Dança na batida, cheirosa como sempre. Ha, os mano pira, rolê pelas baladas, junta com as amigas. Na pista, como swinga, charme conquista. É, na sintonia eu e ela, eu sei que vira. Coragem pra tentar, rapaz, nós é zica. Eu na beca, na ideia que interessa. Pode deixar com nós, o resto não tem pressa. Eu sou da Zona Leste e ela é muito bela. Eu sigo no respeito, ela é dama e não cadela. Então, o que cê curte? Ah, eu curto rap, gosto de melodia e do Ilha lá do Leste. Ó, que firmeza, melhor do que cê pensa. Modesta, não gosta de chandon, que é uma breja. E conversa vai, e conversa vem. Por mim tá tudo bem, o tempo é seu, neném. Sei que a noite vem. Com ela eu sei que tô bem. Ela é quem me faz feliz. Você é bem sei que a noite vem. Com ela eu sei que tô bem. Ela é quem me faz feliz. Você é bem. E eu nem perguntei de onde cê vem. O que que cê faz, mas tá tudo bem. Pra que perguntar, vai, deixa rolar. O clima tá bom, pra que estragar. Já faz um tempo que eu não venho aqui, nesse rolê. Na quinta sintonia, o cine privê. Nossa, como o tempo passou e eu nem vi. Fala alguma coisa, você só quer me ouvir. Simpática na prática, você sorri. Rola química, tímida, é sempre assim. É medo de ficar, se entregar, se iludir. Esquece isso daí, tamo aqui pra curtir. O rap é nossa trilha, sei que cê tá feliz. Procura suas amigas e diz que você vai sair. Com preto, mó firmeza que te espera logo ali. Aproveita, a noite é nossa, vamos curtir. Sei que a noite vem. Com ela eu sei que